acordar cedo, antes do sol nascer. Com a pena na mão, ele vai se perder. Pelas estradas do mundo, entre montes e mar, contigo no pensamento que sempre o fazia sonhar. Lembranças de viagens, com histórias pra contar. Cada pôr do sol, um quadro a eternizar. E a cada amanhecer, ele sente o coração bater. Como um filme em movimento, que ele ama viver. Amanhecer na estrada, paisagens a descobrir. Cada clique da câmera é um sonho a persistir. O sol se levanta e ele segue a capturar o mundo ao seu redor e o brilho no olhar. O vento no rosto, a liberdade a fluir. Fotografias de momentos que ele quer repetir. Os campos verdes, as cidades ao luar. Cada dia é uma nova página pra se inspirar. Lembranças de viagens, com histórias pra contar. Cada pôr do sol, um quadro a eternizar. E a cada amanhecer, ele sente o coração bater. Como um filme em movimento, que ele ama viver. Amanhecer na estrada, paisagens a descobrir. Cada clique da câmera é um sonho a persistir. O sol se levanta e ele segue a capturar o mundo ao seu redor e o brilho no olhar. O vento no rosto, a liberdade a fluir. Fotografias de momentos que ele quer repetir. Os campos verdes, as cidades ao luar. Cada dia é uma nova página pra se inspirar. Lembranças de viagens, com histórias pra contar. Cada pôr do sol, um quadro a eternizar. E a cada amanhecer, ele sente o coração bater. Como um filme em movimento, que ele ama viver. Amanhecer na estrada, paisagens a descobrir. Cada clique da câmera é um sonho a persistir. O sol se levanta e ele segue a capturar o mundo ao seu redor e o brilho no olhar. Amanhecer na estrada, sempre a explorar. Cada pôr do sol, um novo lugar pra amar. Com o tio no coração, ele continua a viajar. E o amanhecer é a promessa de sempre recomeçar. Ele acorda cedo, antes do sol nascer. Com a pena na mão, ele vai se perder. E ele lembra.